determinação. Várias noites declaro, revezando meu trabalho, preta raros aliados. O que conquistei, que concretizei, são resultado das barreiras que eu mesmo quebrei. Sou fruto daqui, coração, corpo, mente e alma, espírito nativo, a flora e a fauna. Quebro concreto, não sou objeto, tenho palavra demais pra romper meu dialeto. Guerreira brasileira, minha arma, microfone, munição, papel, caneta e o meu fone. Quem quiser parar, fica aí, eu vou me adiantar. Sempre tive forças de vontade pra continuar. Mantenha a pulsação, sane e sadia. Não quero miséria, panela vazia. Orgulhosamente rimando com sentimento, preta rara agradece a todos 100%. Lutei, lutei, não desacreditei. Lutei, lutei, não desacreditei. Lutei, lutei, não desacreditei. Preta rara está aqui mais uma vez pra dizer que lutei, lutei. Chegando com esforço, quem não quer ficar pra trás, não dá. Eu sei que nessa vida posso muito mais. Rap nacional, feminino, original, litoral de Sampa. A garganta que não tranca pra mim, quem me conhece tá ligado no que falo. Minha caminhada é de alma, não é embalo. Vida sofrida, mas nunca fui iludida. Com coragem, com os pés no chão, me abalo com qualquer ferida. De família forte, os Fernandes são minha base. Sempre me apoiaram, até mesmo na simples frase. As necessidades que passamos foram aprendizado. Minha mãe Helena, meu pai Jairo, sempre do meu lado. E quem foi que disse que sonho não se realiza? Cheguei pra provar que o abstrato se materializa. Acumulo prêmios, circunstâncias, situações. Sou assistente dos heróis pra derrotar vilões. Preta rara, rara rima, pra evitar fadiga. Não canso pro alto e acredite porque Deus castiga. Longe de mim, querer o mal pra quem não corre atrás. Está estagnado, é o bastante, não precisa mais. Cada um faz sua caminhada, seja boa ou má. Só não dou mole pra qualquer um vir me atrasar. Segue nessa estrada, tem serpente rastejando. Gente peçonhenta que te observa a todo instante. Que não adianta e odeio seu sucesso. Tá de choradeira, 30 anos, só vejo regresso. Dizendo que o rap precisa de união. Pra mim, isso é açúcar, não ajuda ninguém não. Fazendo a sua parte, cada um alvo na missão. A salvação é individual, já diz a Bíblia, João. Se quer fama, comece engatinha, rapaz. Pega seu orgulho, sai vazado e até nunca mais. Lutei, lutei, não desacreditei. Lutei, lutei, não desacreditei. Lutei, mais uma vez pra dizer que lutei, lutei, não desacreditei. Lutei, lutei, não desacreditei. Lutei, lutei, não desacreditei. Preta rara está aqui mais uma vez pra dizer que lutei, lutei, e não desacreditei. Lutei, lutei, e não desacreditei. Lutei, lutei, e não desacreditei. Preta rara está aqui mais uma vez pra dizer que lutei, lutei, e não desacreditei. Lutei, lutei, e não desacreditei. Lutei, lutei, preta rara está aqui mais uma vez pra dizer que